sempre olhar como um sonho convencida. Este afeto de criança mal tinha uma esperança, e a esperança já é vida. Nunca, nunca imaginei o que hoje eu sei, que é verdade, ó Deus do céu. Este sonho em que acordar, que se chama tu e eu gosto de ti, tu gostas de mim, juramos gostar os dois. Falaste, eu ouvi, e um sim por um sim trocamos depois. Mal vem do mar que amarga o sabor da nossa amizade. Tens que embarcar, vai-se este amor, mas fica a saudade. Minha vida era uma cruz sem cor nem luz, e hoje é clara e colorida. Minha vida era um céu escuro, e agora eu te juro que és tu minha vida. Foste um sol que me aqueceu a terra, o céu, a quem conto sem cessar. Eu gosto de ti, tu gostas de mim, juramos gostar os dois. Falaste, eu ouvi, e um sim por um sim trocamos depois. O mal vem do mar que amarga o sabor da nossa amizade. Este amor, mas fica a saudade. Fica a saudade. Lisboa, tudo em ti me encanta, terra de cantigas e dos arraiais. Lisboa, onde tudo canta, desde as raparigas até aos pardais. Cidade jardim, que o Tejo azul vem beijar, numa saudade sem fim de te deixar. Cidade de amor, tudo em ti prende e seduz, até o céu tem mais cor e o sol mais luz. Alegre como um pregão, acordas sempre a cantar, e é linda a canção do teu despertar. Em graça e esplendor, não tens no mundo rival, Lisboa, querida, és a flor de Portugal. Cidade jardim, que o Tejo Azul vem beijar numa saudade sem fim de te deixar. Cidade de amor, tudo em que prende-se luz, até o céu tem mais cor e o sol mais luz. Alegre como um pregão, acordas sempre a cantar, e é linda a canção do teu despertar. Em graça e esplendor, não tens no mundo rival. Lisboa, querida, és a flor de Portugal. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Ter alegria, nem o mundo existiria, não existindo esse bem. Quem não amar não tem nada, como é bom ser adorada, como é bom gostar de alguém. Mas se o amor feito mágoa se desfaz em gotas d'água, pouco a pouco fica um mar. E depois o mar desfeito, batendo de encontro ao peito, põe a alma a suçar. E depois batendo de encontro ao peito, põe a alma a soluçar. A vida é toda desejos, marcam-se os dias com beijos. Quem não amou, não viveu. Só quem perde um grande amor é que sabe dar o valor a tudo bem que perder. Mas se houver uma traição, mata o próprio coração o amor que viu nascer. Nessa dor que nos tortura, antes morrer de amargura que amargura. Antes morrer de amargura, que amargurada viver. Traição mata o próprio coração, o amor que viu nascer. Nessa dor que nos tortura, antes morrer de amargura que amargura. Essa dor que nos tortura, antes morrer de amargura que amargura. neste sonho que um doce engano tornou cigano, tudo me diz que a miragem feita verdade é realidade quando sorris. Que me importa sonho ou visão, meu coração hoje é feliz. Eu não sei onde me leva a fantasia, sei apenas que ao olhar tem pensamento. Julgo estar lá na Roménia ou na Hungria, em estranho acampamento. Ouço belas e nostálgicas canções que à noitinha são levadas pelo vento e acordam o amor nos corações, num são deslumbramento. Vem, meu bem, mesmo em sonho. Vem, meu bem, que eu não quero acordar mais. A vida se mudou, e até a Maria riu, logo o José cobiçou. Combinou-se o casamento, que foi bem curto o namoro, pois até nesse momento ele ouviu cantar em coro. Oh, José, aperta o laço, oh, José, aperta o bem. Oh, José, aperta o laço, oh, José, aperta o bem. Que o laço bem apertado, ai, oh, José, fica-te bem. Que o laço bem apertado, ai, oh, José, fica-te bem. Diz agora toda a gente que o José sem desatinos já guardou todo contente muitos laços pequeninos. Pode ser para o Josézito que o casal espera por fim, e é sorrir com carinho que hoje o povo canta assim. Ó José, aperta o laço, ó José, aperta o bem. Ó José, aperta o laço, ó José, aperta o bem. Que o laço bem apertado, ai ó José, fica-te bem. Que o laço bem apertado, ai ó José, fica-te bem. Minha clarinha, costureirinha, és tão cadida que eu chego a pensar se porventura tanta doçura nos será dado podermos gozar. Meu lindo ganso, nunca me canso de na imagem teu rosto trazer. Meu bem amado e sempre adorado, é sempre a meu lado que te quero ver. Carita bonita, dá-me uma beijoca. Pois sim, que mereces, pois nunca me esqueces, carinha laroca. eu te quero. Maldade eu não vejo, apenas um beijo, quando ele é sincero. Tivesse eu linda muito dinheiro, que te daria riquezas sem par, e mais ainda o mundo inteiro, eu te poria a teus pés a rolar. Não quero riquezas, não quero grandezas, basta-me apenas a santa alegria da rapaziada valente e ousada, de alma arrebatada lá da casa pia. Carita bonita, dá-me uma beijoca. Pois sim, que a mereces, pois nunca me esqueces, carinha laroca. Carita bonita, se muito te quero, maldade não vejo, apenas num beijo, quando ele é sincero. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Sei que a luz não me rala, tenho orgulho em ser magal e até vaidade, talvez. E para dizer a verdade, só tenho uma felicidade, ser magal em português. Ser galucho é ser valente, é trazer constantemente a bater no coração. Só quem for degenerado nega o esforço do soldado na defesa da nação. Lá na caserna, à luz da tosca lanterna, tive um sonho peregrino que sei cor. E ainda um dia, eu somente cheio de amor e cheio de fé, serei capaz de fazer valentemente de Portugal pequenino um corpo grande ainda maior. Há quem por troça ou por desminta a fé do galucho, em comum com a força pública. Mais alto que as minhas falas, grita o sangue dos magalas, que correu pela República. Em guerras e mais questões, dentro ou fora da trincheira, onde o perigo é nacional. Não há praças nem galões, há só junto à bandeira soldados de Portugal. Lá na caserna, à luz da tosca lanterna, tive um sonho peregrino que sei de cor. E ainda um dia, eu somente cheio de amor e cheio de fé, serei capaz de fazer valentemente de Portugal pequenino um Portugal ainda maior. Ainda um dia, eu somente cheio de amor e cheio de fé, serei capaz de fazer valentemente de Portugal ainda maior. Ai, quem me dera ser da tua esfera, para andar na rua como tu, pardal, ter como a tua a vida de um cão, dormindo pelo chão ou vendendo jornal. Se não me cobrem por eu ser tão pobre, qualquer abrigo nem já tenho mãe. O que eu consigo é correr a cidade com a liberdade que ninguém tem. Se eu sou petis. Petis és tu, mas sou feliz, embora quase nu. Ter pão é bom para não morrer, mas uma afeição é que a todos faz viver. A vida à toa, que é tu por Lisboa, num corpio levas sem parar. Há fome ou frio, tão triste e tão só, que até me mete dó, mas não é para invejar. Eu sou fricalo, porque não me ralo, e quero apenas é viver assim. Mágoas e penas eu roubas no osso, mas ter não posso, quem manda em mim. Se eu sou petis, petis és tu, mas sou feliz, embora quase nu. Ter pão é bom para não morrer, mas uma afeição é que a todos faz viver. Para não morrer, mas uma afeição é que a todos faz viver. Este é o Canal 2. Thank you. nova desgraça me alcança. Já me sinto cansado da vida que não se cansa de me fazer desgraçado. E como um fado alivio as mágoas que a gente sente, eu minto a minha agonia noite e dia, cantando constantemente. Foi um beijo venenoso, demorado, languoroso, que perverso me tornou. Eu faço o que me fizer, pois ninguém foge ao seu fado. Foi a mentir que me deram, é a mentir que eu os dou. Aquela a quem dei a vida e o que eu tinha de mais meu não passa de uma perdida, sem saber quem a perdeu. É por isso que pelo fado a minha alma se desgarra, pois esqueço o meu passado, torturado, quando choro uma guitarra. Foi um beijo venenoso, demorado, languoroso, que para verso me tornou. Eu faço quem foge ao seu fado, foi a mentir que me deram, é a mentir que eu vos dou. Eu faço quem foge ao seu fado, foi a mentir que me deram, é a mentir que eu vos dou. Foi a mentir que me deram, é a mentir que eu vos dou. Canal 2, Antena. Pinoca, para conquistar de arrancada qualquer carinha laroca, assentou para sanar armada, todo triques na plumada. Levou o fado com ele, com a guitarra bem timbrada, porque o fado está-lhe na pele. Ai, marujinho, no teu angular tens o jeitinho das ondas do mar. Andas então a beijar as marés de porão ou com vés cabeção a acenar. Sempre que encalhas no cais tentador, vais para a batalha naval do amor. Ficas de iruqueias belas que são maná e opa, com pátua é que vão. Os teus beijos são salgados, as bocas sabem-no já. Nem os lábios tão cansados de tanto beijo que dá. E nos portos onde está, se o marujo anda na berra, é sabido que isso dá. Dá borrasca, mas é em terra. Ai, marujinho, no teu ondular tens o jeitinho das ondas do mar. Andas gingão a beijar as marés de porão, algum vés cabeção a acenar. Sempre que encalhas no cais tentador, vais para a batalha naval do amor. Ficas liruqueias belas que são maná e opa, com pátua é que vão. Encalhas no cais tentador, vais para a batalha naval do amor. Ficas de iruqueias belas que são maná e opa, com pátua é que vão. O meu barquinho vem cheio de saudades para vocês, e traz no mastro do meio o pavilhão português. Traz muitas horas de anseio e paixões sobre o convés. O meu barquinho vem cheio, que o enche de lés a lés. Meu barquinho, que andaste no mar risonho, sob vagas de carinho, hotel de sonho, voga mansinho. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança, em embalar a minha esperança, vai. Meu barquinho, que andaste no mar risonho, sob vagas de carinho, hotel de sonho, voga mansinho. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança, em embalar a minha esperança. Meu barquinho feiticeiro, coração a navegar, meu eterno companheiro, minha cruz e meu altar. Tu vieste de um cruzeiro onde eu não sonhei voltar, mas trouxeste o mundo inteiro e ainda sobrou lugar. Meu barquinho, que andaste no mar risonho, sob vagas de carinho, hotel de sonho, voga mansinho. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança, a embalar na minha esperança, vai. Barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança, em embalar a minha esperança. Canal 2. Não há ninguém que destrua este amor que nos abrasa. Cada um gosta da rua onde tem a sua casa. Quem na minha alma passa vê toda embandeirada, porque o São João da Praça, porque o São João da Praça assentou praça na armada. No alto mar fomos nós sempre os primeiros, com a alma a palpitar em farda de marinheiro. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, embarcou nas caravelas. No alto mar fomos nós sempre os primeiros, com a alma a palpitar em farda de marinheiro. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Quem quiser beijinhos pede-o, quem não pede é porque é mudo. Vai à Rua dos Remédios, que há remédio para tudo. Meu amor, amor sem fé, deixou-me por coisa pouca. Mora nas cruzes da Sé, mora nas cruzes da Sé, eu faço cruzes na boca. No alto mar fomos nós sempre os primeiros, volta a palpitar em farda de marinheiro. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. No alto mar fomos nós sempre os primeiros, com a alfama a palpitar em tarde de marinheiro. Porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, que embarcou nas caravelas. Thank you. porque afinal foi destas pobres vielas que saiu Portugal, quem marcou nas caravelas. Hei de comprar umas terras, as mais altas do lugar, para fazer uma casinha, uma horta e um pomar. Há de ser esse o meu lar, cheio de luz e calor, de viver lá muito sozinho, sozinho com meu amor. Uma porta, uma janela, tanto basta para ela. A minha casinha há de ser toda felicidade, ver o sol do meio-dia bater quente no meu lar, e uma doce companheira no seu constante lidar. E à tarde, quando eu vier cansado de trabalhar, terá a porta à minha espera o meu filhinho a brincar. Uma porta, uma janela, tanto basta para ela. A minha casinha há de ser toda felicidade. Uma porta, uma janela, tanto basta para ela. A minha casinha há de ser toda felicidade. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Para mim vale mais do que o dinheiro, o Pois tenho gajas assim, pois tenho gajas assim, entra e deixa o meu cheiro. Quem é, quem é? Quem não prova morrer? Quem o não mando, catuca, truca, bazaruca, tudo chupa, mulher? Aquela velha pintada que os pedia bem metidos ficou tão bem conservada que conserva dos maridos. E a cepeira da avenida disse-me a mim uma amiga: anda gorda assim nutrida, anda gorda assim nutrida, de borrê na barriga. Quem é, quem é? Bem falado, para o banzir, para o gingão, o este lado nenhum. Luba tem Portugal, Balmarila, Bestaré, Fado 31. E a porta tem brasileiro, dois tipos encontram dois. Juntem-se os quatro e depois, lá começa a chinfrineira. Azida, seca, vaqueira, vai um eterno zuzu, vem bombar, rebenta, pum. Depois, agora, em vereis, 24, 26, 29 e 31. Ai, olarilo, olarilo, como este no ano de debate em Portugal, fado 31. Ai, olarilo, olarilo, no ano do debate em Portugal, fado 31. Um homem que quer sair por um motivo qualquer, discute com a mulher e dá porrada nos filhos, a sogra nos mesmos trilhos, para não ficar em choro, leva depois o fardo, salta tudo ao pescoço. 24, 28, 29 e 31. Ai, olarilo, olarilo, como este no ano tudo bate em Portugal, fado 31. Ai, olarilo, olarilo, como este no ano tudo bate em Portugal, fado 31. Mal amanhece os tachados, bebem licor de abdicha, mais dois copinhos na rixa e quatro em dois separados. Depois assim engraxados, para não ficar em jejum, bebem dois copos de luz, bem quer cabelos e pôr, e no fim tarde de tudo arrebenta o 31. Ai, debate em Portugal, fato 31. Ai, olarilo, olarilo, como este no ano do debate em Portugal, fato 31. Eita.